que há para ver no mar. O vento livra a voz do vendaval que em mim vivia. É onde é que vai? É onde é que vai? É onde é que vai? É onde é que vai? Sonhava ser o amor, viagem inimaginável pelo céu. Nem via noite a vir e o quanto tudo entardeceu. Mas veio amanhã, o sol da manhã, o sol da manhã, no céu da manhã. E uns olhos de cinza macia, parecia um sonho também. Parecia que Deus existia no dia em que vi o meu pão. Que em mim vive.